História de Vida, hoje, sexta-feira, com um autor convidado, não é, Miguel? Todas as sextas-feiras temos uma pessoa convidada. Não é necessariamente uma pessoa famosa, mas, pronto, alguém que nós conhecemos e é uma figura pública, digamos assim. Esta primeira história é uma primeira história sobre uma primeira vez. Não uma primeira vez do que se costuma pensar quando se diz a primeira vez, mas uma primeira vez, digamos, vegetariana, em sentido lato. Passa-se em Amsterdão, tal como se poderia falar de uma primeira vez, por exemplo, de tripas à moda do Porto, bem regado, para falar noutro tipo de pedra e de estar pedrado. É uma história de sonhos e premonições. Vamos ouvir. Vou falar-vos da minha primeira vez em Amsterdão. Isto passou-se há alguns anos. Bastantes anos. Pensando bem, foi mesmo há muito tempo. Na altura em que a primeira intenção de uma visita a Amsterdão, mais do que conhecer a cultura, ver a Feira das Flores ou comprar um par de socas de madeira, era, sem a mais pequena dúvida, fumar charros em liberdade. Lá fui, com o meu marido da altura. Chegámos de noite e, como tínhamos alguma liquidez, resolvemos ir para um dos mais emblemáticos hotéis da cidade, o famoso Pralanovski, Krapatovski ou Polkantropski. Enfim, não me ocorre o nome do hotel, mas era bom, bonito e central. Nessa noite, e como já era tarde, resolvemos deixar a primeira visita a um coffee shop para o dia seguinte, prometendo a nós próprios que seria a primeira coisa a fazer logo a seguir ao pequeno almoço para não apanharmos uma pedrada de estômago vazio, o que demonstra, na minha opinião, uma prova de bom senso. Dormimos, sonhámos, acordámos e eu, como sempre, lembrei-me do tema do meu sonho, bastante bizarro, por sinal. Pois calculem, eu tinha sonhado, nem mais nem menos, com o Jean-Paul Belmondo. Para os mais novos, a quem este nome não dirá nada, passo a explicar que este senhor é um ator francês, que por esta altura irá nos seus 70s e que foi na década de 60 uma grande vedeta do cinema francês. E era uma vedeta não porque fosse um ator brilhante, mas porque apareceu numa fase em que o cinema francês, que era algo puritano, começou a transformar-se com os filmes de alguns realizadores chamados a Nouvelle Vague, como por exemplo Jean-Luc Godard, com quem Belmondo trabalhou. Havia outra boa e determinante razão para Belmondo ter sucesso. As mulheres passavam-se literalmente com ele. Não era bonito. Tinha o nariz de boxer, uma cara toda amarrotada, mas tinha uma característica que nos punha doidas. Era um macho. Fazia papéis de macho. E vá lá saber-se porquê as mulheres gostam de homens assim. Lembro-me de ver o Abu de Souffle, ou Une Femme, ou Pierrot le Fou, e achar o homem um pedaço de mau caminho, que era uma frase muito usada na época, quando se queria dizer que um homem transpirava testosterona por todos os poros. Bom, sonhei com o Belmondo. E como o meu marido não é ciumento, e até porque é o último hippie do planeta, resolvi contar-lhe. Lembro-me de ver o Belmondo dentro de um mini, a fazer ultrapassagens perigosíssimas, à pera e outras incongruências próprias dos sonhos. O meu marido disse que sim. Olha que giro, o Jean-Paul Belmondo não ligou peva, porque realmente não tinha interesse nenhum, e lá fomos tomar o nosso pequeno almoço para depois irmos então ao primeiro coffee shop das nossas vidas. Ainda muito indecisos entre fumar uma erva ou um haxixe por ser mais light àquela hora do dia. Havia um coffee shop mesmo ao virar da esquina. Entramos e tive o primeiro choque. O café tinha as paredes forradas de fotografias, montes delas. Até aqui tudo normal, é comum. E quem é que estava nas fotografias? O Jean-Paul Belmondo lui-même. Eram dezenas e dezenas de fotos com o ator, ora nos filmes, ora de férias, ora aqui, ora ali. E como é que se chamava o coffee shop? Belmondo. Como é que havia de ser? Ainda tentei perguntar ao miúdo do bar se havia alguma boa razão para aquele estendal Belmondo nas paredes. Mas ele, ou por ignorância, ou por estar envolto num bafo indescritível de erva, não me soube responder. Parece mentira, não parece? Não é. É verdade. Tenho uma testemunha. O meu atual marido, que por sinal continua a ser o mesmo que me acompanhou a Amsterdão. Ah, é verdade. O hotel chamava-se Krasnapolski. Anda bola. Anda bola, atriz e autora de textos humorísticos, presentemente fechada em casa, a escrever uma peça de teatro. Onde eu vou entrar? É uma história sem título, mas para a qual nós propomos um título. Com Belmondo, no Krasnapolski. Já agora lembramos dos nossos ouvintes que convém pôr um título à história. Que, se esquecerem, nós reservamos o direito de inventar um. Miguel, sonhaste alguma vez com uma atriz de cinema? Só com atrizes de cinema mudo. Foi a História de Vida. Lembramos que podem enviar-nos as suas histórias para historiadevida@rdp.pt ou Produções Fictícias, Travessa da Fábrica dos Pentes, número 27, Resto de Chão, 1250, Lisboa. Nem mais e até segunda-feira.